espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Iguaçuenses e iguaçuenças, pelegos e pelegas, aqui quem fala sou eu, o Zé Pecúlio, o candidato a prefeito que fala na cara, não fica de mimimi, diz que vai roubar e rouba mesmo, entendeu? Chega de fazer você de trouxa, chega, aqui não tem cordeirinho não, eu sou lobão e daqueles bem ladrão mesmo, viu, pra que ninguém diga depois que votou em mim e não sabia. No programa eleitoral de hoje, eu vou falar de um assunto muito importante. Como será minha relação com a imprensa se eu for eleito prefeito dessa cidade na votação do próximo dia 2 de abril? E ó, a resposta é a seguinte, será boa, muito boa. Chega de fazer suruba só entre nós, os políticos. Vamos convidar os amigos, vamos chamar a imprensa. É isso aí, no meu governo eu não vou ficar batendo boca com jornalista, emitindo nota de repúdio contra jornal, convocando entrevista coletiva para rebater denúncia. Nada disso, não vai ter nada disso não. Para começar, nem denúncia vai ter, porque eu vou molhar a mão de todo mundo e todo mundo vai ser meu amigo, pronto. E aí eu corto o mal pela raiz. Outra coisa, denunciar o quê? Todo mundo sabe que eu vou roubar, todo mundo. E notícia velha, você sabe, né? Não vende jornal, não rende manchete, então ninguém vai precisar da imprensa pra denunciar, porque todo mundo já vai saber antes. Eu meto a mão? Meto sim. Meto a mão e pronto. É assim que funciona. Até você vai poder roubar comigo, graças a um programa que eu vou criar, que se chama Ladroagem Participativa. É você sendo meu cúmplice, dando dinheiro pra mim, pro meu vice, pro meu advogado, que é o Dr. Abias, que uma hora ou outra você sabe, né? Cedo ou tarde, a gente precisa de um advogado, não é mesmo? E ó, meu tempo já está acabando, já que eu não coliguei com nenhum outro partido pra não ter que dividir o bolo, né? Esse negócio de fatia não é comigo, a bocanha é o bolo inteiro. A migalha você pode pegar, mas o bolo é meu, entendeu? Então, lá, o tempo acabando, dia 2 de abril vem chegando aí, conversa comigo, me escuta, fala também, que conversando a gente se entende. Me chama pra conversar, vamos lá. E se você não quiser me dar o seu voto, tudo bem, eu entendo. Me vende, pô. Vende seu voto. Eu prometo caprichar com um apelido bem bacana na minha agenda pra que a polícia não descubra que é você que tá com a mão molhada, combinado? Sou o Zé Pecúlio, o seu candidato. Transamérica.